Absa 6570, 12.000 pés, ajuste 1013, Salivre LS é a porta estabilizada. Para 2000 com 1013, reportar a estabilização do ILS, o Absa 6570. Dan 3153, táxi autorizado Alfa Juliet, Fat 1, portão 3. Alfa Juliet, Fat 1, portão Salvador, bom dia, Azul 4201. 201, Campinas, 1 minuto, Copa. Informação é Golf, é 2013. Salvador, tá 3547. Prossiga. Possibilidade de voar direto elétrico, tá 3547. Autorizada. A gente voa pra de elétrico, tá 3547. Manda a posição para o 3153, é a posição 3. Cinco, três, portão 3, autorizado, ingresso. Obrigado. Azul 401, ponto cópia. Cópia. Autorizado. Salvador Campinas, nível de voo 340. Aerovia Pesulu 10, via posição bridge, aposto conforme rota do plano de voo. Decolagem pistão 10. Mantenha a rota decola, a reta decolagem até cruzar 2.000 pés da terceira milha, aposto curva à direita. Perfil de subida da El Leda. Transição Motiva. Controle 120, decimal 8. Torre 1 no 8, decimal 9, 5. Transponder, 5-1 no 5. Autorizou 340, Campinas, demora 10, com 2.000 pés, com 3 milhas, com 2 milhas, da El Leda Motiva. 14-195, controle 208, 515, transponder, Zulu 0, aerovia, até bridge. Bate 5-1 no 5 no transponder, Zulu 10 via bridge, pelo Zulu 16, Belo Horizonte, Trive, conforme na sequência. Isso aí. 1-5 no transponder. Responder, Bruno 10, Bridge, Bruno 16, Horizonte, uma alta. Portão 01 no Champlain, tá azul. Salvador, bom dia, gol. Só a portadora. 895. Da Gol. Gol 865. Golf confere. Salvador para Brasília, previsto 9h38, mais 2 minutinhos deve estar constando para o sistema. Pêndulo 17. Mais 2 minutinhos a gente passa a autorização de tráfego. Escuta 1865. Portal 3890, recebe nossa autorização. Recife 330, número 2 para cópia. Agora. Torre Salvador, bom dia, está cargo. Torre Salvador, bom dia, está cargo 6570. O ILS, pista no zero, baixar e checar. Recife 70, Senegal no 0 no 3. Realizado por uso, pistão no 0, vento 180 graus, 4 nós. Nível pouso, pistão no 0, com no 0 no 3, África 6570. Gol 1865, pronto, qual é? 328, Recife, 1685, alterno 2545. Gol 1865, autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 1-0, com primeira curva direita, saída árvore, elefa, upers 1-7, após conforme rota do plano de voo. Aciona 5130, frequência do controle em 120, decimal 8. Trip 5328. Uno 2685, Uno 2545, do 5328. Afirmativa. Obrigado, Tony. Bom, foi bom, né? Bom, 1865, atendimento correto, chame pronto pushback. Vai parar. TAP, o Rio 989. TAP, então, muito grato, 9891. Zero, pronto cópia? Pronto cópia, 3890. Tá 3890, autorizado Recife, nível 330. Decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, upper whisky 58. Aciona 5113, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado Recife 330, pista 1-0, curva esquerda, na Puca, Caju. Papel Whisky 58, primeira aerovia. 513, transponder, controle 208, então 3890. Então 3890, também te confirmando sua saída, Pucajamo, Caju. Pucajamo, Caju. Então 3890, cotejamento correto, chama o próximo feedback. Sim, 3890. Tipo 70, no Palácio 1-2, libera a direita solo, 1-2-1, decimal 9. 1219 é o liberal, 6577. o trip 5514 para o posto Becker, está na meta e parte 3. Trip 5514, coordenem com a equipe Solchim Frontax. Tamara. Solo Salvador, está cargo 6570, livro. APSA cargo 6570, prossiga táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Segue Alfa, reporte antes da Juliette, APSA cargo 6570. Salvador, Gol 1963, bom dia. Informação Gol, autorização, Galeão. Gol 1963, Gol confere, aguarde cópia. Guardando. Solta 3890, portão 6, puxa para acionamento. Da 3890, coordene com a equipe Sol Champion Cat. 3890. Da CAC 6570, solo voltando? Prossiga. Prossiga táxi via Alfa, reporte para ingresso na táxi Kilo. 7, reporte para ingresso na táxi Kilo. Os 811, 12 mil pés, ajuste 1013, está livre LS, a porta estabilizada. 2013, quanto vai ser utilizado com o LF da LF? O 3514 está acionado para o táxi, estamos com 63 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. 5514, prossiga táxi até o ponto de espera da 10 via Pátio Índia. Quando lá chame torre em 118, decimal 95, QNH 1013. Pátio Principal, Índia, lá 1895, 1013, o ajuste do trigo 5514. Obrigado, bom trabalho. Salve, Salvador, muito bom dia. Boa 93, realização com fim, informação, Golf. Gol 1093, Golf confere número 2 para a cópia. APSA cargo 6570, ingressa aquilo para o Pátio 3, fica atento ao sinalizador. Sinalizado o ingresso naquilo para o Pátio 3, APSA cargo 6570. Pushback em acionamento, Oceaner 62 no 1, portão 8. Oceaner 62, 1-1, coordene com a equipe Sol, chama pro táxi. Livre, chama táxi, eu vou coordenar com a equipe Sol, 62 no 1. Gol 1963, pronto cópia? 1963, Gol 1963, autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição Motiva, Upedzu 10, SMAP, após conforme rota do plano de voo. Atiana 5124, frequência do controle 120, decimal 8. Gol 1963, autorizado, nível 360, Galeão, decola da pista 10, boa direita. Saiu Leda Módula, Apesulou 90 Smart, segue com valor plano. 5124, eu transpondo, controle 208, voo 9963. Voo 9963, cotejamento correto, chame pronto o feedback. Maguemos 93. Gol 1093, pronto, aberto. Gol 1093. 1093, autorizado com fins, nível 360. Decola vista 10, com primeira curva à direita. Seleda El, Leda, transição Motiva. Apesulou 10, Bridge, apesulou 16. Aciona 5126, frequência do controle 120, decimal 8. Decoda pressão 0 no seu da El, Leda, Bótiva, apesulou 90, Bridge, apesulou 96. Primeira curva direita, controle 120.8, transponde 5126. Voo no 093, cotejamento correto, chama pronto pushback. Camarada, voo no 093. Então 3890 para o táxi 1033 a bordo, 4 horas, estranho Natal. 5514-920, controle 120 decimal 8, boa viagem. 308, obrigado, bom trabalho, bom dia. 0 no 3. 0 no 3, Patinga, seu ponto de perdão 0, 1895, tá 3, 890. Controle Salvador, muito bom dia, 3554, decolado, sua escuta, saída quântica. 5514, contato radar 130, saída Conde, da presente, vou direto Conde. Da presente, Conde, muito obrigado, 35514. Para o táxi Ocean Air 62, o Nuno está com 109 a bordo, alternativa é Campinas, 3 horas e 50. 1895. 1895. 95, NH 103. E 13, Patinho, 1895, Ocean Air 62, Nuno, bom dia. Torre Salvador, Rio 98, ONU, bom dia. Rio 98, ONU, fechando a aproximação, que negão no 013, reporte baixado e travado. Reporta na baixada e travado, Rio 98, ONU, ONU. Foi bom dia, Antônio 3890, pronto no ponto de perdão 0. O tempo de espera, 3890. Mantém. Baixado e travou? Afirmativo, baixado e travado. Obrigado, pouso, pista no 0, vento 180 graus, 5 nós. Livre Fondos 910, Rio 98, ONU, ONU. 0, me deu uma coronave na curta. Afirma, tô 3890. Pode com 09 e ali mantém cabeceiro no 0, 3890. Pode passar ele e mantém na 90, 3890. Salvo, gol 193, posicionamento posição 1-1-1. 1-0, vento de 190 graus, 5-9. Oi, Salvador, bom dia, Xenero 62, 1-1-1.0-0, pronto, decola. 2-1-1, autorizado, área aí, mantém cabeceira no 0. Área aí, mantém no 0, 62, pronto. Gol 1963, copião solo? Ah, sim, 1963, autorizado. Somente reposta para o táxi. Posicionamento azul 4201, posição 1. Azul 4201, inicia de imediato? Não, precisamos de 60 segundos aqui. Ok, sim, chame pronto, azul 4201. Personal 0, vírgula 27, controle 1208, próxima viagem. Então 3890, contato radar, 330, sai da Puca. 330, pode voar direto Puca? Quanto é a saída, Rutan? 3890, é, temos outra aeronave na saída Puca. E mantendo o perfil, tá? 3290. Azul 4201, no Codênico aqui, só chama pro táxi. Trabalhei. Autorizado decolagem, pista no 0, 180 graus, 5-9. Livre decolagem no 0, China 62, 9. Solo, gol no 0, 3, posição 1-0, pushback para dentro. Gol no 0, 3, aguarde, número 2 no setor. Nice. Papa Uniforme Golfo Papa Serra, informação em curso Golfo e aguarde cópias. Decolando 29, controle 208, boa viagem. 208, bom dia. Xanero 6211. Xanero 6211, contato radar 360, saída da El. 360 da El, Xanero 6211. Gol 1963 para o táxi, 106 a borda, numa meia de 4 horas, alternatória na bota. Você está através do 612, aqui em H1 no 03. Eu através do 612, 1963, 963. 9, com informação, golpe. 2229, identifica a chegada Mari. Rua Itap, descendo para o 050. Identificou da presente Itap, descendo para o 050, 2229. Gol 1865, aguarde para o pushback. Táxi azul 4201, 120 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Azul 4201, prossiga via Índia até o ponto de parada 10. Quando lá chame torre em 1198, decimal 95, quem negar 10 na 3. Índia, quando lá 295, um abraço a todos, aí tudo é bom. O Gol 1093 pode iniciar o pushback no bem? Gol 1093, coordene com a equipe Social Contact. Câmara 7. O Gol 1963, prossiga táxi até o ponto de espera da 10 via Pátio Índia. Quando lá chame torre em 118, decimal 95. Pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 8895, 963. Gol 1865, ao solo voltando? Coordene com a equipe Solchan Pronto Táxi após passagem do Boeing da companhia retaguarda. Após passagem do Boeing na retaguarda, está autorizado a coordenação. Solo, o Golf está esperando o pushback, estão 10 novas de pushback. Confirme Gol 1093. O Gol 865 tem que aguardar o outro colega no 10, confirme. Negativo, pode iniciar. Ok. Solo Salvador, bom dia, Azul, Alfa, Yankee Tango. Azul, Alfa, Yankee Tango, prossiga. Alfa, Yankee Tango solicita autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, no posição 08. Azul, Alfa e Antango, autorizado o início do reboque, chame para ingresso no pátio principal. Alfa e Antango, chamará para ingresso no pátio principal. Torre Gol 963, ponto de espera no 0 pronto. 963, mantém o ponto de espera. Mantém, 963. Nível, vai falar, 1 no mil pés, decola da pista 17, corredor axé, aciona 0260, frequência do controle 1 no 20, decimal 8 e torre 1 no 18, decimal 95. volta para 4 mil pés, ajuste 1013. Plano 3890, Recife 12685, alterna 12545. Plano 2685, 12545, 3890, obrigado, bom dia. Bom dia. H1-0-3, papai uniforme Golf para passear. Para o táxi Golf 0-3, está com 8-6 a bola atendendo Campinas, 3 horas e 20 da bolinha. Levando Golf para passear, livre sinal repós táxi. Está através 62-0-3, Golf 0-3. Para bom dia. 16, aguarde 2 minutos para decolagem devido ao acidente que ele colou à frente. 9963. 251-3361-6201. Padrão, bom dia, Azul 4201. Azul 4201, contato radar 340, saída da El. Da El, 4201. Autorizado, é forte para ingresso, pistão no 7, apagou, grupo parcial. Através do metro, chegou no... Gol 1093, aguarde para prosseguir com táxi. Irá seguir a aeronave da companhia que está terminando o pushback no 05. Gol 1093, taxi com cautela. Observe a aeronave da companhia terminando o pushback até o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre 1118-95. Sete com cautela, prosseguindo para o ponto de espera, quando lá 1118-95. Tá? Autorizado ingresso, reforço, alinhado e pronto para passear. Gol 963, autorizado decolagem, pista 10, vento 180 graus, 5 nós. Livre decolagem, pista 10, gol 963. Somente confirmando, 182 a bordo. Tente, siga a aeronave da companhia no ponto de espera, chame torre 118-95, QNH 1093. Se espera pronto, gol no 093. Lima tem cabeceiro no 093. Arimba tem que você no 0, gol no 0, não sei. Controle 1208, boa viagem. 208-93. Mike, X-Ray, Índia, prossiga. Encontre-se no pátio 1, na posição 7. Solicita autorização para rebocar a aeronave para a posição 6, no pátio 1. Mike X-Ray Índia, autorizado o início do reboque, chame no reporte no tele. Grata. 963, decolado da EL, nosso escuta. Golo 963, contato radar 360, saída da EL. 360 da EL, Golo 963. Passeando. 093, aguarde mais um minuto para decolagem devido à aeronave decolar frente, por cima do fio de saída. 093. Ciente, Golo 093. Aguarde. E chame controle Aracaju 1203. Controle Golo 963, autoriza voar Leda. Onde é a saída? Matei a saída, 963, obrigado. 365, botei o ponto de espera. Decolagem, pistão 1-0, vento 1-2-0, 2-4-0. Controle Salvador, muito bom dia, do Papa Uniforme Golfo Papa Serra. Papa Uniforme Golfo Papa Serra, 1.000 pés, corredor Axé, reporta Farol da Barra. Vamos lá. Quando possível, o estimado de ingresso na terminal Ilhéus e o pouso. Ilhéus, terminal Ilhéus mais 40 minutos e pouso Ilhéus 1 hora, senhor. Azul 4201 no Recife 251, alterno 3395. 251-3395, 4201. 093-241, controle 1208. 1208-0093. Controle, bom dia, com 1093. 1093, contato radar 360, saída da EL. 360 da EL, 1093. Golo 1093, quando possível, você está pro de Montiva. Ciente, mantém a saída. Estabilizou o parceria do 2229. Parceria 2229, completa com a torre 1895, bom pouso. 71895, até mais, bom trabalho. Torre Salvador, parceria do 2229. Parceria 2229, que negamos 013, custo de aproximação, cheque trem. Ok, eu não entendi o vento. 1-80 graus 5 nós. Erro baixada cavada, 2229. Passarela 229, da Vila Vista, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-80 graus 5 nós. Autorizado pouso na 1-0, passarela 2229. Bono 865, decolou 43, controle 1-208, boa viagem. 251-3695-903. Voo 1865, contato radar 360, sai da árvore. Sai da árvore, voo 1865. Nível 360. Voo 1649, desça para 2000 pés, o ajuste padrão. Da livre LS, reporta estabilizado. 2003, chama estabilizado, é com 349. Da árvore para o voo 1865. Voo 1093, Recife 251, alterno 3395. Azul Alfa em Tango autorizado, ingresso no pátio principal para a posição 08, reporte no térmico. Alfa em Tango, reporte no térmico. O Mike X-ray Índia nessa posição? 093, Recife 251, alterno 3395. 9 no solo de 47, libera direita solo 121 decimal 9. Libera direita 1219, 2229. Boa noite, 65. Solo Salvador, bom dia, 2229 da passarela, livrou. Atarei 229, prossiga táxi Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3. Completa com a torre 1895, bom pouso. 1895, bom dia. Torre Salvador. Torre Salvador, bom dia, mano. 649, estabilizado aqui. 649, fugindo da aproximação, check trem, que legal no 0 no 3, no 649. Vai parar quando baixar a travada. 1865, chama Recife 1288, alterna 260. 228, alterna 360, voo 1865. 1260, alternado. 360, certo. 9, pouso pistão no 0, vento 190 graus, 49. Pouso autorizado 1-0, 6-4. Gente, vai escuta permanente do controle, 2.500 pés. Salo Salvador, Alfa Yankton, finalizando reboque, posição 08, grata, bom dia. Gente, azul, Alfa Yankton. Do 649, no solo 52, libera a direita, solo 121, decimal 9. Curso Golf, abate cópia. Afirmativo. Parece que vai adiantar um pouquinho a nossa vida aqui. Se a senhora puder fazer por nós, eu já lhe agradeço de antemão. Ok, gente. 30 segundinhos para a cópia federal 9970. Muito obrigado. Gol no 649, prossiga ataque via Alfa Juliette, posição 02. 02. 02. Sideral 9970, pronto, cópia? Pronto. Sideral 9970, autorizado Teresina, nível 340. Decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Foque. Lopes Zulu 2-0, após conforme rota do plano. Aciona 5152, frequência do controle 1-20, decimal 8. 340 para Teresina, decola da 10, curva esquerda, Momo, Flock, após o 1-2-0, rota do plano de voo. 1-2-0, decimal 4, controle-se 1-5-2. Sideral 9970, saída Momo, Cog e Buflock, e o controle em 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, certo, Momo, Flock. Dá o 9970, cotejamento correto, chame pronto, pushback. Obrigado. Paulo Salvador, Astra, cargo 6570, com a informação Golf, autorização para Recife. Astra, cargo 6570, confirme o horário do seu plano? É 0820. Abre sacagem 6570, aguarde para a cópia, por gentileza. Desculpa, corrigindo, é 1020. Tenente, aguarde mais uns 3 minutinhos para a cópia, Alfa Cargo 6570. Tá 3153, aguarde, número 2 para cópia. Cargo 6570, pronto cópia? Aferam, prontinho. Apsa cargo 6570, autorizado Recife, nível 350. Decolo da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, Upper Whisky 58. Aciona 5164, frequência do controle em 120, decimal 8. Transponder? Transponder 5164. Apsa cargo 6570. 70, autorizado Recife, nível 350, decolando perfil Puca, Jamo, Caju, transponder 5164. Apsa cargo 6570, rota Upper Whisky 58 e o controle 120, decimal 8. 7, apsa cargo 6570, autorizado na Upper Whisky 58, controle 208. Apsa cargo 6570, cotejamento correto, chame pronto pushback. É. Tá, 3153, pronto cópia? Tá, 3153, autorizado Galeão, nível 360. Decolo da pista 10, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, transição Motiva, Upper Zulu 10, SMAP, após conforme rota do plano. Aciona 5155, frequência do controle em 120, decimal 8. Dael, Leda, transição Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Transporte 308 com controle 3. 3153, cotejamento correto, chame pronto pushback. Porta pronta. Rio 5973, informação em curso, hotel, aguarde cópia.